este sentimento que eu nunca vivi com alguém. Tenho certeza que isso agora é tu e eu, e só tu e eu, e só tu e eu. Alô, DJ Breno Souza! Arrepia, garoto! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Souza. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô na... Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô na... Então joga, joga o popô na... Então joga, então joga, joga o popô na... Salão do Bruno e Design, Avenida Potência Cândido Diniz, área 6. Então joga, então joga, então joga o popô na... Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô. Então joga, então joga, joga o popô na... Então joga, então joga, joga o popô na... A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou e ela vai se virar. DJ Breno Souza, a melhor produção do Amapá.